Atenção, ouvintes de toda a galáxia. Pegue seu chá com biscoito e prepare-se para a hora mais wibbly wobbly do seu dia. Você vai ouvir agora Universo Who Podcast. Um oferecimento com o Rio Academy. Matrículas abertas durante todo o período letivo. Não nos responsabilizaremos pelo desaparecimento do seu filho. Olá, amigos! Bem-vindos a mais um Universo Who Podcast, de número 33. Hoje estamos aqui para falar sobre The Demons of Punjabi. E comigo temos novamente Felipe! E Felipe, tudo certo para a viagem? Aê! Terceira vez seguida, hein? É, para compensar o tempo que você não podia fazer podcast, né? Eu também, depois dessa, não sei quando mais vou conseguir. Ah, a gente arruma uma tardes pra conseguir gravar. quando você estiver lá na Irlanda. Irlanda, né? Acertei dessa vez. É, quinta-feira eu tô indo já. É, Felipe vai virar nosso insider lá na Irlanda sobre assuntos de Doctor Who. Falando nisso, você viu que parece que vai abrir o Doctor Who Experience de novo? Uai, a BBC não se decide se vai, se fica, se volta. Parece que vai abrir um outro lugar maior, sei lá o que aconteceu. Mas enfim. Ficamos na torcida para que abra e se o Felipe estiver ainda lá pela ilha dominada pela rainha da Inglaterra, obviamente traremos muitas informações. E, novamente comigo aqui, temos o amigo do Felipe, o Carrie, que participou há umas dois podcasts atrás. Tudo certo? Tudo certo. É um prazer estar de volta aí com vocês. Beleza. Gostou de participar da primeira vez? Ouviu o podcast? Ouvi, achei ótimo. Achei muito legal. Então tá. Hoje vamos falar sobre finalmente conhecermos um pouco mais da história da Yaz. A sinopse de The Demons of the Punjabi é a seguinte. Qual é o objetivo de ter uma amiga com uma máquina do tempo se você não pode voltar ao passado e ver a sua avó quando ela era mais jovem? Índia, 1947. A doutora e seus amigos chegam a Punjabi, com o país sendo destruído ou dividido. Com o país sendo dividido. Enquanto Yaz tenta descobrir a história oculta de sua avó, a doutora descobre demônios assombrando a Terra. Quem são eles? E o que eles querem? Atores convidados, Shane Zaza, Amita Suman e Hansa Jitoa. O episódio é escrito por Vinay Patel. Ele tem ascendência indiana. Os avós dele são indianos. Então ele sabia muito bem sobre o que ele estava escrevendo. E o Felipe tem uma curiosidade sobre ele. Pode falar aí, Felipe. Não, que ele foi a segunda pessoa de cor já nessa temporada a fazer um roteiro. A primeira foi a da Rosa. É, lembrando que em inglês eles definem pessoas de cor não só negros, né? São latinos, qualquer pessoa que não seja branca. A segunda pessoa não branca a escrever um roteiro para Doctor Who nessa 11ª temporada. Temos a Jodie Whittaker como a doutora, Bradley Walsh como Graham O'Brien, Tossin Cole como Ryan Sinclair, Mandip Gill como Yasmin Khan, a avó da Yasmin, a Umbreon, mais velha, é interpretada pela Lena Dingra, e a Umbreon mais nova é pela Amita Suman. O Pran é o Shane Zaza, a Manish é a Hansa Jitoa e o Hasna é o Shaheen Khan. Lembrando que temos um pouco da volta da família da Yasmin, a avó dela, a mãe dela, o pai dela e a irmã dela. Bom, nós somos jogados no episódio só com a Yaz e a família dela comemorando o aniversário da avó dela. E a avó dela dá de presente, né, algumas coisas lá para a família da Yaz. Ela dá, não sei, uma carta para a mãe dela, para a mãe da Yaz, não é, se não me engano? Posso estar falando besteira? Não, para a irmã, dá para a irmã. Para a irmã, né? Ela dá uma carta para a irmã da Yaz, que o marido da Umbreon escreveu para ela quando ela era mais nova. E eu achei engraçado, ela falou assim, por favor, pule as partes sórdidas. Foi legal essa parte. E a Yaz acaba ganhando um relógio quebrado. E o pai dela fala assim, não, eu posso arrumar esse relógio. Mas a avó dela diz que não precisa e que um dia vai explicar o porquê desse relógio quebrado. A Yaz fica curiosa e vai lá, né? Já que é a doutora, sua amiga e tem uma nave que viaja entre o tempo e o espaço, ela pede lá, quebra meu galho aí, por favor, eu quero visitar minha avó quando ela era mais nova e tudo mais. E o que é legal é que a gente vê a doutora trabalhando mais na tardes, né, um pouquinho, tentando arrumar a tardes ou alguma coisa, e a gente tem aquele, aquele equipamento, que eu não guardei o nome, que faz, consegue rastrear de onde que o objeto saiu, de que ano, quando, etc. Achei aquilo bem interessante. Ah, não foi mais ou menos isso que a Clara usou lá pra achar o DNA? Foi? Com um soldadinho, né? Isso. Não foi mais ou menos isso que a Clara usou na finale lá da, da oitava? Pra achar o DNA lá quando ele tinha morrido? Acho que, mais sim. Mais ou menos a ideia principal é essa daí. Eu acho que a ideia é essa, sim. Pelo que eu me lembre. E a doutora usa isso para achar a origem do relógio. E somos jogados à Índia em 1947. Bem no dia... Um dia antes da divisão do território, né? Um dia antes de criarem o Paquistão na Índia Britânica. E só um pouquinho de contexto. Eu acho que talvez seja a primeira vez que muitos... Quem não é britânico, digamos assim... eu tava lendo algumas reviews também de norte-americanos e de outros países, o pessoal falando que para muitos foi a primeira vez que eles ouviram a história da divisão da Índia Britânica entre a Índia e o Paquistão. Deixa eu ver se virou República Islâmica do Paquistão, né? Hoje, uhum. Atualmente, e a República da Índia, é o que dividiu. E partiu a região do Punjab da Índia Britânica em dois novos estados, a província de Punjab, no Paquistão, e a província de Punjab, Indiana, que é onde a gente é jogado lá, a doutora e os amigos são jogados. Bom, galera, o que vocês acharam? Vamos começar pelos alienígenas. Eu senti uma vibe muito... Não sei se vocês lembram do testemunho lá que foi apresentado em... Twice Upon a Time, no especial de Natal, a Fundação Testemunho, que fica olhando as coisas acontecerem. E eu lembrei de Fringe, dos observadores de Fringe. É verdade. Eu me lembrei muito disso. O que vocês acharam deles? Toda aquela tensão da doutora falar que conhece eles, e no final eles não eram aquilo que a gente achava. Então, o episódio dos aliens... Quando começou a mostrar toda a história deles, né? Todo mundo achou que seriam os vilões, que ia trazer toda a discórdia, mais discórdia ainda naquele lugar. Eu achei interessante esse pequeno plot twist que teve de meio que eles são os mocinhos. E depois que eles sofreram tanto com o mundo deles, né? Que foi destruído, e eles foram os únicos praticamente que sobraram. Eles estão indo procurando pessoas morrendo sozinhas e trazendo um suporte para elas. Isso é bem interessante. É, diferente do que acontece no Twice Upon a Time, eles não estão ali só observando aquelas vidas ali que estão se esvaindo. Eles estão respeitando, né, aquela morte das pessoas que não tem ninguém em volta para presenciar isso. Eu achei interessante, mas o meu problema com essa parte do episódio foi que eles usaram muito tempo de tela para falar dos alienígenas, criar uma tensão, e a pessoa que deveria ser o foco do episódio, que finalmente a gente ia ver um pouco mais da Yasmin, ela ficou apagada de novo. Eu acho que eles poderiam ter feito menos suspense, assim, sobre os alienígenas, porque eu achei que esse episódio foi um episódio sobre família, foi sobre preconceito, outra vez, novamente sobre preconceito, e sobre ódio por causa de uma religião diferente que é da sua. Eu achei essa parte legal, ok. O sci-fi ficou meio jogado, assim, entendeu? Eu acho que se tirassem os alienígenas, pra mim, o episódio não ia fazer diferença. Não ia fazer diferença no episódio. Acho que sim, ainda mais foram um complemento. Porque estendo ali ou não, não fez muito. O episódio fluiria. O episódio fluiria normalmente sem eles ali naquele meio. Ou se tivessem explicado logo quem eles eram e tudo mais. Eu queria ver um pouquinho mais de tempo de tela sobre a história de fundo sobre a divisão da Índia entre Índia e Paquistão. Porque para nós que não estudamos história internacional, principalmente história da Inglaterra, tão a fundo, digamos, no, na escola, no, no ensino médio e tudo mais, foi uma coisa meio jogada, a história de fundo. E é uma história tão rica, se você depois parar para pesquisar, é um conflito que dura até hoje, né? Faz 71 anos apenas que foi separado. E aí, pelo que a gente só pegou meio por cima, que separaram os hindus de um lado e os muçulmanos de outro. Eu queria um pouquinho mais. É, o roteiro meio que assumiu que todo mundo que estava vendo o episódio já saberia disso. E não é verdade. Foi a crítica de muita gente fora da Inglaterra, do Reino Unido, criticando isso, que o roteiro já jogou a gente sem dar nenhum contexto. Entendeu? Já assumiu que a gente já sabia da história que estava acontecendo. Eu, tanto que eu fiquei perdida em alguns momentos, assim, eu só fui me entendendo depois. E depois também quando eu li a história da separação dos dois do território. Eu não fui muito por esse lado, não, porque eu também não conhecia a história, eu não sabia do que tinha acontecido nessa época. Porém, a gente tem que lembrar que a gente está vendo a família ali passando por isso. A gente não está vendo a história acontecendo como um todo. Só o que está acontecendo ali naquela família, né, durante o acontecimento. E eu achei muito, muito legal e muito importante isso, porque na história sempre é assim, a gente sempre lê tudo por alto, a gente não vê qual foi a reação das pessoas, qual era o sentimento delas diante disso, e a gente teve teve bastante disso nesse episódio, né? Teve a família, uma parte da família, né, a Umbreen e o Prank, que estavam contra tudo, queriam se casar, mesmo sendo de religiões diferentes. Tinha o irmão, que eu esqueci o nome agora, Menis, né? Acho que é Menis, que estava vendo aquilo como uma oportunidade, porque ele tinha o seu preconceito com a outra religião e queria que aquilo acontecesse de verdade, né? E colocando discórdia dentro ali da família. Então, você via que tinham reações diferentes dentro da própria família diante daquela situação. Então, eu achei ótimo como foi apresentado. E, assim, não achei que deveria explicar demais, porque eu tenho certeza que depois que acabou o episódio, a maioria das pessoas foi procurar na internet, né, sobre estudar um pouco o que estava acontecendo. Eu fiz um pouco disso também, né? Eu fiquei muito interessado em saber mais sobre o acontecido. Então, se o episódio fosse mais explicativo, eu acho que ele ia ficar muito, muito denso, sabe? Só nisso. Ia ficar um pouco chato até. Então, na minha opinião, acho que não faria muito sentido colocar mais explicações. Que esse episódio eu achei meio que foi de encontro com o Rosa, só que em Rosa eles entraram na parte histórica mesmo, explicaram tudo o que aconteceu. Já nesse daqui, eles resolveram mais pegar o estopim, que foi a separação lá da Índia, e trazer uma coisa mais real, né? Mais as pessoas, como que aquilo afetou as pessoas. Eu acho legal comparar também esse episódio com o Father's Day, né? Que a Rose pede pro o Doctor levá-la para ver o pai, né, no dia do casamento, e a Yas pede também uma coisa parecida, né, a doutora fica ali meio receosa no começo, porque, né, já sabia o que tinha acontecido no passado, mas acaba levando, mas diferente do Father's Day, né, que a Rose muda as coisas e o universo meio começa a se explodir ali, se você tirar a doutora e o pessoal do episódio, ele vai continuar fazendo sentido, né? Tecnicamente nada mudou ali, a doutora apareceu e casou a galera ali, mas podia ter sido outra pessoa, podia eles terem casado sozinhos, sabe? Aconteceu como tinha acontecido. Exatamente. Entendi. Eu achei até ótimo por causa disso. Não, entendi. E o que vocês acham que, comparando com Rosa, qual mensagem vocês acham que foi mais efetiva ou os dois foram efetivos do mesmo jeito? Essa mensagem que a gente teve de ódio, de racismo, de... Eu não sei como fala quando... cara, quando você não odeia outra pessoa só porque ela é de outra religião, isso é preconceito, né? Xenofobia religioso. Xenofobia. Eu não diria muito xenofobia porque eles são... Eles são, teoricamente, do mesmo país, né? São indianos. E o país ficou... em 1947, o país se rachou entre a Índia, onde a maioria era hindu, e o Paquistão, de maioria muçulmana. E foi aquilo, eu tô lendo aqui no Nexo Jornal, na internet, um artigo bem legal, que foi a maior migração forçada da história porque foi muito, muito, muito violento. A Inglaterra colonizou a Índia por 200 anos e saiu espontaneamente, né? Mais ou menos espontaneamente, porque teve guerras separatistas. E a gente viu esse contraponto entre o Prim e o irmão dele. O irmão dele todo separatista, e tá certo, tem que ir só os hindus de um lado e o muçulmano de outro. E o irmão dele não, o irmão dele queria a união dos dois, dos povos, né? E tinha mais gente também no meio, mas é que esses dois se destacam. Porque a Índia era desse jeito. O próprio Prim fala, né? Convivemos tantos anos juntos, assim, só porque agora a Inglaterra saiu que a gente tem que se matar, ser tão violentos assim. Então, em questão dessa história, vocês acham que quem passou melhor a mensagem, Rosa ou The Demons of the Punjab? Eu dei uma volta pra fazer a pergunta. Desculpa, gente. Cada episódio teve um foco diferente, né? Então, nem que não dá pra comparar um com o outro. Acho que cada um soube, no seu desenvolvimento, na sua história, trazer uma coisa diferente para cada um pensar e ver o que aconteceu. Sim, levar em consideração que não é só brancos contra negros, né? Dentro da própria comunidade, né, vamos dizer assim, entre outras pessoas de cor, né, os indianos ali no caso, tinham uma forte intolerância religiosa, né, no caso do irmão Manish, que era hindu, com os muçulmanos, e incapaz de ver a paz acontecer, né, estava brigando ali como qualquer outra pessoa preconceituosa, queria a separação de qualquer jeito, e estava inclusive disposto a matar o próprio irmão para fazer isso acontecer. Fato curioso, gente, se você for pesquisar sobre a partição, né, a divisão entre Índia e Paquistão, você vai achar, se você for esperto, que você vai perceber que na Universidade de Oxford, no Departamento de História Britânica, existe uma doutora em História Britânica chamada Yasmin Khan. Ela escreveu um livro sobre isso, o livro chama The Great Partition. Então, já vimos para quem é homenagem o nome da companion, da nova amiga da doutora. É uma doutora em história britânica da Universidade de Oxford. Só um fato curioso. Podia ter chamado ela também, né, para coescrever esse episódio. Podia ter chamado ela para ser consultora, né? Bom, perderam a oportunidade. Se chamaram, não acreditaram, né? Vai saber. Ia ser legal. E o que vocês acharam dessa vez da função dos companions? A gente viu que eles se separaram, né? A doutora foi para um lado com o Prim. O Prim, Ryan. A Yas ficou lá com a avó dela, foi isso? Sim. Foi por causa do casamento. É, por causa do casamento. E o Ryan e o Graham foram investigar outra coisa. Que eles ficaram... Não sei o que eles foram fazer, não lembro agora. Não, o Graham ficou com a Yas pra resolver o cara que tinha morrido, que era que seria o casamenteiro. E o Ryan foi com o Pan e a doutora veio, né, ir atrás dos alienígenas que mataram, né? No caso, eles acharam que eram eles que tinham matado o senhorzinho da estrada. O que vocês acharam dessa divisão? Funcionou? Não funcionou? É bom dividir, porque tem muita gente, fica muita gente fazendo uma coisa só, às vezes um ou outro fica sem coisa pra fazer. Então é legal dividir em times, vai dois ali, que pelo menos cada um tem um pouco de desenvolvimento em cada episódio. Sim, e também é uma interação diferente, né? Nos episódios anteriores era sempre o Ryan com o Graham e a Yas com a doutora. E aí a divisão foi um pouco diferente nesse episódio. A gente teve interações diferentes. O Graham ajudando a Yas a absorver todas aquelas informações, né? O Graham sendo o vovô da galera. Ele foi muito vovô esse episódio inteiro. Eu achei isso incrível. Ele sempre soube, né, o que dizer, né, na hora certa. E o Ryan ali com a doutora, eu acho que eles funcionam muito bem, porque eles são muito parecidos, eles são muito alucinados e energéticos. Quando eles entram na nave, os dois ficam assim, oh, que legal, que lindo, vamos tocar nas coisas. Eu esperava um pouquinho mais da Yas da Yas por ser a história da avó dela, né? Mas foi legal a doutora falando pra ela: cuidado com o que você vai fazer para não se envolver muito. E no final, a doutora se envolveu totalmente na história. Sim. A Yas até implica com ela isso. Ué, você não falou que não ia se meter? Aí a doutora fala, ué, mas agora tem alien, agora eu tenho que me meter. A Yas também fica muito na defensiva nesse episódio. Ela tá tentando descobrir da onde que surgiu o avô dela, que ela não conhece e não tá ali. Sim, ela no começo queria desfazer aquele casamento, porque sabia que aquele ali não era o avô dela, né? Mas a doutora falou, oh, calma aí, vai com calma, deve ter uma explicação, né? E aí ela vai vendo que a avó dela não teve só esse homem na vida dela. Porém, ele a marcou mais do que o avô dela, no caso, né? O avô de verdade. Olha, a conversa final, no final do episódio dela, da Yas com a avó dela já idosa, eu achei uma conversa tão, tão bonita, assim, um momento tão tocante do episódio. A Yas sabendo toda a história já e... A avó dela falou, você quer saber a história do relógio agora? Ela, não, me conte outra hora. Ou seja, quando a senhora estiver preparada, né? Não precisa ser agora porque eu quero, mas quando a senhora achar melhor. Eu achei isso bem bonitinho, bem tocante. Vocês acham que a avó dela lembra dela? Não. Eu acho que talvez não lembre, porque, pô, muito tempo, né? 70 anos, eu acho. Mas, com certeza, foi um momento, assim, que mudou a vida dela. Que ela teve, né, que fugir e tal. Então não é como se ela tivesse esquecido tudo. Mas possivelmente eu tenho um headcanon de que a Yasmin, ela recebeu esse nome por causa dela mesma. Vai que lá na hora a mãe dela tava grávida e a avó falou assim, ah, teve uma menina assim que apareceu na minha vida, de repente o nome dela era Yas. Coloca esse nome aí. Deu a sugestão, assim. Seria muito Inception. Como chama Inception em português? Eu não sei o nome do filme. É a origem, eu acho. A origem. Né? É, a origem. Isso é muito a origem. E uma coisa que eu percebi, eles estão indo pro passado, mas não estão trocando de roupa. E ninguém tá achando isso. Ninguém está achando isso estranho. Da onde eles chegam, ninguém pergunta nada. Por que vocês estão com roupa diferente da nossa? E as pessoas só aceitam. O que vocês estão achando? Vocês prestaram atenção nisso? Eu acho que nesse caso, eles não trocaram, porque a ideia principal era que eles não ficassem muito tempo. Eles no caso, era para eles observarem de longe, né? Acabou não acontecendo, lógico, claro e evidente. E segundo, que logo no começo eles falam, ah, a gente é britânico. E aí, possivelmente, os caras falaram assim, né? O povo lá, a família lá da Umbridge falou, ah, tá, então eles estão vestindo assim, é coisa deles mesmo. Então, acho que não levaram isso em consideração mais por causa disso mesmo. Logo, eles se apresentam como britânicos. Mas em Rosa eles falaram da roupa deles, não falaram? Eu acho que não. Não. Ah, na Rosa. O Ryan encontra os caras lá na rua e tal. É, eu acho que eles comentam sim, que eles estavam agindo estranho e estavam com umas roupas estranhas. Eu acho que eles comentam sim. Ah, Rosa. Eu acho que é verdade. Mas foi só também. Mas assim, foi. Eu sinto falta disso. É legal quando... Por exemplo, na época da Clara, quando ela se vestia de todas aquelas... Eles viajavam no tempo e a Clara mudava de roupa, dependendo da época que estava. Eu ia falar Per Mac. Como é o nome da companion? Bill? Isso, vamos lá. A Bill também se vestia, trocava de roupa. O doutor vivia trocando de roupa quando viajava pro passado e tudo mais. Eu tô sentindo um pouco de falta disso nessa temporada. É que o passado que eles estão indo não é bem passado. É uns 50, 60 anos atrás, né? Então, não muda tanto. É que na época eles iam bastante pra Londres Vitoriana, né? Tinha aqueles vestidão. Aí mudava bastante. É, tinha uma roupa bem mais específica. Eu acho que, no caso, não faria tanto sentido. Ah, eu estou sentindo um pouquinho de falta. Eu sou uma pessoa nostálgica com questões de roupas. E... O casamento em si, né, a gente foi também bem bonito, a doutora celebrando o casamento deles, bem na divisa dos dois países, né, e usando a corda como símbolo para unir a corda que o irmão do Prent tinha colocado lá para separar, ela usou para unir os dois, assim, foi um momento bem bonitinho também. Sim, foi incrível. Eu tenho que lembrar que o casamento da River Song com o doutor, eles fizeram uma coisa parecida, mas ele usou a gravata, no caso, de amarrar assim na mão dos dois. E o discurso também, né, do casamento, que o que importa é o amor e tudo mais. Não importa as diferenças que nós temos, o que que vai fazer ficar junto, que é a maior força do universo, é o amor. Então fica aí a mensagem para você, amigo ouvinte aí de casa. E vamos entrar em algumas polêmicas, não sobre o episódio em si, vamos sobre essa temporada. Muita gente, homens brancos, médios, como sempre, reclamando do politicamente correto de Doctor Who. Vocês acham que essa temporada de Doctor Who está muito politicamente correta? Eu acho que ela está bem mais emotiva, né? Como está tratando diretamente com família, em todos os episódios tem tratado de família. Isso. No anterior estava tratando dos irmãos, né? A moça que era capitã, que ficou doente, o irmão preocupado, né? Acho que só no da Rose, né, que não teve isso, né, no da Rosa, que não teve muito isso. Teve ali, eu acho que entre o Ryan descobrindo mais sobre a avó dele, que gostava, né, da história da Rosa, no caso. Mas não foi tão forte como teve nos outros episódios. Então, eles têm passado muito essa mensagem emotiva de que a família tem que estar sempre acima de tudo, tem que acolher, tem que ajudar, né? Eu acho que a gente tem batido bastante nessa tecla e aí fica bastante emotivo os episódios. Eu tô adorando que Doctor Who tá me fazendo chorar todo episódio. Tô tendo muitas relações familiares, emoções humanas, então acho que isso tá pesando no politicamente correto da vida. Tem gente falando, ai, Doctor Who não tratava desses problemas sociais antigamente. Gente. Como não? Gente, senta aqui, vamos conversar. Senta aqui. Eu sei que pra vocês, o mundo, às vezes, vocês acham que o mundo às vezes gira ao redor de vocês, mas não gira. Sinto muito em falar isso. E Doctor Who, essa temporada tem sido uma das temporadas com maior audiência pra eles, desde que voltou Doctor Who em 2005. Então, tem que abraçar o que é diferente, gente. Ah, eu estou sentindo falta dos Daleks, estou sentindo falta... Chega! A gente já teve 10 temporadas cheias de Daleks, cheia de Cybermen, cheia de todos os monstros vilões antigos. Um ano, 10 episódios, você não vai morrer por causa disso. É muito legal ter vilões novos para que no futuro possam se explorar mais vilões diferentes. Eu sei Sim, que Daleks... aumentar a mitologia do Doctor Who. Exato, aumentar a mitologia da série. Porque não adianta você fazer uma série em que o personagem principal muda e nada mais mudar e ficar parado. Como que o negócio vai durar mais de 50 anos se ficasse na mesma todas as vezes? Como que iam... O pessoal que tá fazendo não tá fazendo pra durar só mais esse ano, tá fazendo pra dururar por mais e mais gerações que estão vindo aí. Não é à toa que é a série que vive aí desde 63, poxa. E outra, a gente tá vendo que os vilões dessa temporada são os humanos. O quanto os humanos podem ser tão cruéis quanto um alienígena, por exemplo. Então, como vocês falaram, tá focando bem nesse negócio da família, de ser mais humano. Porque, poxa, não deixa de ser uma ficção científica por causa disso, né? E Doctor Who não é uma ficção científica hardcore, é uma ficção científica leve, é um sci-fizinho leve. Não é algo Battlestar Galactica. Acho que é isso, é assim que fala. E a gente pode ver isso em muitas outras séries também. Então, eu não sei, gente. Parece que o povo implica com o negócio e quer ficar implicando, sabe? Não sabe aproveitar o que tá assistindo. Os roteiros... Tudo culpa do Moffat. É, tudo culpa do Moffat agora. Os roteiros têm problema? Alguns roteiros têm problema, óbvio. É a primeira vez que o Tibi não tá assumindo o negócio lá, Doctor Who. Mas, poxa, vamos dar mais uma segurada, né? Vamos dar uma chance... Como que surgiram vilões clássicos, por exemplo, os Daleks, os Cybermen, se os Anjos Lamentadores, os Weeping Angels, né, os Anjos Lamentadores, que o Moffat atacou lá no meio um episódio na sexta temporada, Blink é da sexta temporada, né? Da terceira temporada. Blink é da terceira temporada. Só foi reviver eles lá na sexta temporada. Como que esses vilões iam surgir, esses novos alienígenas surgiriam, se ninguém tivesse posto eles lá, né? Vamos dar uma chance um pouquinho mais. E quem fala que os Daleks e blá blá blá não lidavam com essas coisas, os Daleks são baseados nos nazistas. Então, não precisa dizer mais nada, né? Uhum. Obviamente, uma clara alusão ao nazismo na década de 60 e tudo mais, com a Guerra Fria. Os Daleks são a representação, não que o nazismo tenha algo de bom, não tem. que aconteceu dos nazistas. E os Cybermen, vamos dizer que é... Comunismo? Não! Não, é tipo, você tirar a individualidade da pessoa, né? Pra ela ser um robô. Tirar os sentimentos, tirar a individualidade dela e ela fazer tudo aquilo. Eu não sei, vocês assistem as coisas, não falta interpretação de texto pro brasileiro, tenho certeza. Tenho certeza, não sei, gente. Ah, mas eu não sei se quando tá fazendo outra coisa, né? Fica mexendo no celular, não presta atenção. É, exatamente. Mas isso não é só com o Rubinho brasileiro, não. Isso eu tenho percebido, eu fico muito no Tumblr. E as reclamações são igualmente parecidas dos Rubinhos de outros lugares. Falta muita interpretação mesmo. E ser mais mente aberta, né? Poxa, a gente bate nessa tecla toda vez que troca de doutor, de ator que faz o doutor, tem um caminhão passando aqui na rua, pera só um minuto. Eu não sei, gente, abrace o momento. Na segunda temporada do Tibi, vocês podem jogar as pedras que vocês quiserem, porque aí a gente já vai ter uma noção do que ele faz, do que ele é capaz, aí vocês podem falar o que vocês quiserem. Aí provavelmente a gente vai ter um monte de gente antiga voltando, vai ter Dalek voltando, eu tenho certeza que ele vai enfiar Dalek até onde não dá, pra ver se o povo para de encher o saco. Mas agora eu tô achando muito legal ter esses novos vilões, assim, e mostrar que o maior vilão de todos é o ser humano, entendeu? Não precisa de um alienígena ali na Terra pra causar algum mal, pra destruir a Terra. Deixa eu procurar o nome dos alienígenas aqui, que eu não lembro. Eu tô com a aberta, né? Os Dijanians. Dijanians, é isso? É, Dijarian. Esse nome aí, eu não vou saber repetir. E tinha as duas pessoas, né? O Bizar e a Almar. Isso. Então, os alienígenas, eu acho, do episódio, tentaram servir de contraponto pra mostrar que o mais cruel ali do episódio eram as pessoas e o seu ódio por algo, por alguém ser diferente deles. Eu acho que é isso. Todos os alienígenas dos episódios, eles estão meio que só me apresentando eles, contando uma história por cima, e depois eles somem. Tô achando muito que vai ter, sei lá, alguma introdução maior depois disso tudo no final. Ou mais pra frente, não sei. A gente aguarda que tenha, né? Porque eu achei que esses alienígenas que têm aparecido têm bastante conteúdo pra ser utilizado. E eles não foram realmente aproveitados dentro do episódio. É, o Pitting também tem um potencial grande. É pra desenvolver também por que ele é tão perigoso daquele jeito. Fora o cara da Rosa invencível. Também. Sim. Esses em particular, desse episódio, eu achei interessante também o ponto de vista de mesmo uma civilização tão agressiva, né, depois de ter passado pela pior coisa imaginável, né, que é perder o próprio planeta e toda a sua civilização, os únicos que permaneceram vivos mudaram drasticamente e, né, e vão de planeta em planeta, né, respeitando os mortos, já que eles não podem fazer isso pelo seu próprio povo. Ou seja, mesmo as criaturas mais agressivas da galáxia, do universo, elas podem mudar para melhor. Eu acho que também ficou interessante esse ponto assim, que eles apresentaram. Podemos fechar? Falamos tudo sobre esse episódio? Alguém tem mais algo a declarar que achou interessante? Ah, eu tenho dois pontos a declarar. Pode falar. Os dois primeiros são a fotografia e a música do episódio. Sim. Tá incrível demais esse episódio. A música foi assim. O episódio ia ser outra coisa se não tivesse essa música. Ia ser uma coisa bem assim. Ia ser pior. Eu acho que a música deu aquele tempero essencial pro episódio. E no final também, quando eles colocaram o tema da abertura lá na. Um indiano cantando, foi muito boa também. Sim, foi incrível, velho. Depois eu fui ouvir a versão inteira no YouTube. E é muito gostosinho de ouvir. Muito, muito, muito legal essa ideia. A fotografia dos episódios tá incrível. Eu tô, assim, abismado com o nível da direção dessa temporada. E o meu terceiro ponto é que você tinha comentado no começo que o episódio era pra ser da Yas, mas ela não teve... Ela meio que ficou apagada, né? Mas eu senti que a Yas é uma personagem muito, muito reservada. Na verdade, ela tem se amostrado diferente do que estava no primeiro episódio. Ou eu não sei, eu tenho que rever o primeiro episódio de novo. Agora eu já sei como é que é a Yas. Mas eu senti que a Yas ia ser como é o Ryan, né? Impulsivo, querendo fazer as coisas acontecerem. E a Yas, ela é completamente o contrário, né? E aí ela começa o episódio quando ela vê a avó jovem. Que não tinha que ser assim, ela não tinha que casar com esse cara aí, que não sei o quê. E ela começa a querer mudar as coisas, né? E todo mundo, não, peraí, vamos com calma, né? E ela vai entendendo o que tá acontecendo. Mas, mesmo assim, ela parece que ainda tá retendo muito sentimento, né? Eu acho que aí só no final, quando ela tem a notícia de que o Pain ia morrer e não tinha o que se fazer, senão ela não ia existir e ela tem que aceitar aí essa verdade, é que ela demonstra um pouco de compaixão por ele, né? Demonstra compaixão por ele e pela história da avó, de ter acontecido daquela maneira e entender por que a avó não queria contar sobre aquilo pra ela, porque tinha sido uma coisa muito importante e uma tragédia muito grande pra ela no passado. E aí, no final, ela aceita que a avó tem que contar quando ela quiser, né? Quando ela se sentir preparada pra isso. Fê? Isso aí mesmo. Acho que fechamos o episódio, então. Certo? Sim. Vamos... Vamos às notas. Vamos começar pelo nosso convidado, Carrie, de 0 a 5. Que nota você dá para The Demons of Punjabi? Não é The Demons, olha... é Demons. Desculpa, gente. É Demons of Punjabi. Não tem um D. Eu tô com um D na cabeça, não sei porquê. Vai, Carrie. Eu dou um 5. O roteiro foi ótimo. Personagens novos, né? Alienígenas novos. É muito emocionante. Fotografia incrível. É... soundtrack incrível. É, eu realmente adorei esse episódio, entrou, assim, dentro dos meus 5 mais, assim, dos episódios favoritos da TOU. Fê? Eu ia dar um 4,5, mas vou dar um 5 também, por conta de todos os assuntos que trouxe, literalmente também com o Carrie falou, toda essa a fotografia, a trilha sonora, trouxe muitas coisas pro episódio e eu gostei bastante também, até agora acho que é um dos meus preferidos da temporada. Eu vou dar 4, porque eu queria ver mais da Yas, não sei, eu fiquei faltando alguma coisa. E os alienígenas também, por tudo que eu falei sobre eles. Eu vou dar 4. É isso aí. E você que tá ouvindo os podcasts, que nota você dá para Demons of the Punjabi? Diga para nós, Demons of Punjabi, é isso, né? Tá certo. O episódio tem o D no meio. Então vamos de novo. E você que tá ouvindo o nosso podcast, que nota você dá para Demons of the Punjabi? Diz aí para nós nos comentários aqui no post que você está, de onde você tenha tirado o podcast. Ficaremos felizes em saber o que e também o que você achou do episódio. Se você faltou alguma coisa no nosso podcast para comentarmos, ou se você gostou ou não gostou, por que que não? Mas diga o porquê. Eu não gosto de gente que chega na nossa página no Facebook, não gostei do episódio. E não explica o porquê não gostou do episódio. Só joga lá que não gostou. Gostou ou não gostou? Explica lá, mostra lá. Porque é legal debater com as pessoas que gostam das mesmas coisas que nós. E que às vezes enxerga de um jeito diferente. É legal. Sempre com educação, galera. Lembrando, debate sempre com educação. Por favor. E ficamos por aqui hoje. Voltamos semana que vem com mais um episódio do nosso Universo Who Podcast. Lembrando para você seguir nas nossas redes sociais. É só procurar a gente no Twitter em @universo_who. Twitter, @universo_who. No Facebook é só procurar por Universo Who. Estaremos lá. Primeira página que aparecer na sua busca. E se você tem Tumblr, é só procurar por Universo Who lá também. Estamos por lá. E óbvio, no Instagram, aquela rede social onde todo mundo é feliz e contente. É só procurar pra gente... é só procurar por nós como @universo_who também. Felipe, muito boa viagem, curta muito a Irlanda, beba muita cerveja por nós, comemore muito o dia de São Patrício lá com a cerveja verde. Nossa senhora, nem me fala. Mande imagens, mande nudes, mas no particular, nudes é só no particular, tá? Para umas pessoas aí do nosso site, eu tenho certeza que vão querer. Ok? Nos manter informado. Muito obrigado por ter participado mais uma vez aqui com a gente. Nada. Beijo. Quer deixar suas redes sociais, Felipe? Ah, o de sempre, o @Felipe_Maestro no Twitter, só se for. Ok. Carrie, muito obrigado por aceitar o convite mais uma vez. Sempre bem-vindo no nosso podcast. Deixa aí seu merchanzinho social e pessoal. Pessoal e profissional. Poxa, eu que agradeço aí por terem me chamado novamente. Fiquei à vontade para fazer esse convite mais vezes, que eu adoro participar mesmo. E quiserem me seguir no Twitter e no Instagram, The Havana Wolf. E é isso aí. Tudo isso aí. Então é isso, galera. Segue o Universo Runo nas redes sociais. Lembrando que, para você, assine nosso feed, estamos no Spotify, é só procurar a gente como Universo Ru 3.0 lá no Spotify, estamos por lá, estamos no iTunes, e eu acho que na maioria dos agregadores de podcast, só procurar a gente por lá. Dá 5 estrelinhas para nós aí no iTunes, se você escuta pelo iTunes, porque isso contribui demais para a divulgação do nosso podcast, beleza? Muito obrigado por ter ouvido até o final, desculpem qualquer coisa, e um beijo para todos os meus amigos que estiverem ouvindo. Vini, Gu e todo mundo que estiver ouvindo aí, beleza? Então é isso aí e até semana que vem!